Ser estão da The Five é só pedrada. Aí galera, tem cerveja aí? Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você ao meu lado, só resta a solidão. Como fui magoar meu grande amor? Esquecer o amor que me deu. E o quê? E o quê? Divana, Matildana, Agamenon. Ser estão da The Five. Certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. E o quê? E o quê? Divanar. Você, meu amor, l'amor, que bom sentir você perto de mim. L'amor, que bom rever você. E o quê? Divana, Matildana, sagrado. Nunca imaginei querer alguém assim. Feito água cristalina, rio procurando mar. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Faz essa vontade no meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade no meu coração. É só pedrada. Só você não vê, finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vê, luzes da cidade. Eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Nenhuma carta pra lembrar, eita menino, e nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Serestanga de Pai, quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Como é que é? Como é que é? Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão. Peço o quê, menino? Dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Ei, com o Serestão da Defy. Serestão da Defy, pra tocar no paredão e no seu coração. Se eu vou deixar correr, de onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Mas se todo mundo é igual, oh, anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Longe do coração. Coração. Perigo é ter você assim sorrindo. Isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso numa noite. Então, Serestão da Five. Rapaz, eu vou até tomar uma com essa música aqui agora. Telefone é fácil de dizer adeus. Por telefone não pode olhar nos olhos meus. Por telefone você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por cima esqueceu que você já foi minha. Telefone você não sente a minha dor e me desmonta no jeito de dizer alô. O telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia.

só pedra.